momento de alta tensão. Olha a brincadeira tá tomada, chega pra cá pra brincadeira tá tomada. Vem mãe, seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par, também coloca as mãos pro alto. Chega! Olha a brincadeira tá tomada. Aprendeu? Chega, é fácil demais. Tá todo mundo aqui, ó. Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par, também coloca as mãos pro alto. Vem! Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda, deixa coladinho e vai, vai, vai, quebra! Encaixa, encaixa, todo encaixa, mundo encaixando, bebê! Encaixa, remexe e agacha. Encaixa, encaixa, ai. Encaixa, encaixa, oh. Encaixa, encaixa, remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, remexe e agacha. Encaixa, todo mundo encaixando direitinho. Remexe e agacha, olha a brincadeira tá tomada. Chega pra cá pra brincadeira tá tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par, também coloca as mãos pro alto. Vem! Olha a brincadeira tá tomada. Todo mundo fazendo direitinho. Tá lindo! Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par, também coloca as mãos pro alto. Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda, deixa coladinho e vai, vai, vai, tá, tá, tá. Todo mundo encaixando. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa. Coisa boa. Remexe e agacha. Olha o curto circuito. Remexe e agacha. Vem, vem, vem, vem. Remexe e agacha. Tá todo mundo cheio de energia, porque aqui no Tchan é alta tensão. Vamos! Ai! Sim, sim, vamos! Aqui! Olha a brincadeira tá tomada. Chega pra cá pra brincadeira tá tomada. Vem, mãe, vem! Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par, também coloca as mãos pro alto. Diga, gente! Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá da brincadeira da tomada. Esse negócio é bom, esse negócio é bom, compadre. Todo mundo preparando o plug, viu? Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda, deixa coladinho e vai, vai, vai, vai, vai, vai. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Vambora! Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa. Vambora! Encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa, oh mãe, vem mãe. Encaixa, remexe e agacha. Vai dar luz, viu?